programa de Beatriz Roquete e Sara Ferreira. Em 1709, Bartolomeu Cristofori construiu em Florença o primeiro mecanismo deste instrumento e chamou-lhe gravicembalo col piano e col forte, cravo com piano e forte. A este seguiu-se, por volta de 1770, um outro dispositivo musical, dito vienense ou alemão, desenvolvido por Johannes Andreas Stein e, paralelamente, os de construtores ingleses, dos quais se destacam John Broadwood e Alpheus Badcock. We'll be right back. 1821, Sebastian Érard registrou a patente e o aperfeiçoamento deste mecanismo musical chamado duplo escape. Desse modo, possibilitou uma rápida sucessão de ataques e abriu caminho para o virtuosismo interpretativo do século XIX e XX. Na atualidade, existem mecanismos muito diversos. Com o tempo, para intensificar o som, utilizaram-se cordas mais grossas e com maior tensão. Nos séculos XVIII e XIX, foram construídos modelos diversos do piano, como o Tangentelflügel, elaborado por Franz Jakob Spaeth, o piano dito quadrado, de mesa ou horizontal, em inglês, square piano, em alemão, Tafelklavier, variação da espineta, do virginal, do cravo ou do clavicórdio, o piano piramidal, girafa ou vertical, cuja cauda aparecia disposta na vertical, e, a partir de 1800 aproximadamente, o instrumento com a configuração atual. Thank you. O piano forte, antepassado do atual piano, tinha normalmente dois pedais, o direito para levantar os abafadores e o esquerdo para uma interpretação em surdina. Instrumento de tecla e cordas percutidas, o fortepiano foi um dos instrumentos mais emblemáticos da música ocidental a partir do último terço do século XVIII. O nome deriva da sua capacidade de gradação sonora, já que podia produzir inflexões entre o muito suave a muito forte, segundo a vontade do intérprete, embora inicialmente fosse denominado fortepiano. No final do século, trocaram-se estes termos, adquirindo assim a designação de piano forte. Durante o século XIX, a palavra pianoforte conservará a sua forma italiana em muitas línguas ou a sua abreviação, piano. Na Alemanha, chamar-se-ia Hammerklavier. Thank you. Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo em 27 de janeiro de 1756 e morreu em Viena a 5 de dezembro de 1791. Foi um prolífico e influente compositor austríaco do período clássico. Mozart mostrou uma habilidade musical prodigiosa desde a infância. Já competente nos instrumentos de teclado e no violino, começou a compor aos 5 anos de idade e passou a apresentar-se à realeza europeia, maravilhando todos com o seu talento precoce. Thank you. Durante a adolescência, foi contratado como músico da corte de Salzburgo. Porém, as limitações da vida musical na cidade impeliram-no a procurar um novo cargo noutras cortes, mas sem sucesso. Ao visitar Viena em 1781, com o seu patrão, desentendeu-se com ele e solicitou a sua demissão, optando por ficar na capital, onde, ao longo do resto da sua vida, conquistou fama. Porém, pouca estabilidade financeira. Nos seus últimos anos, compôs algumas das suas mais importantes sinfonias, concertos e óperas, além do Requiem. Thank you. Thank you. As circunstâncias da sua morte prematura deram origem a diversas lendas. Deixou uma esposa, Constance, e dois filhos. Foi autor de mais de 600 obras, muitas delas referenciais na música sinfónica, concertante, operística, coral, pianística e camerística. A sua produção foi louvada por todos os críticos da sua época, embora muitos a considerassem excessivamente complexa e difícil. Estendeu a sua influência sobre vários outros compositores ao longo do século XIX e início do século XX. Hoje, Mozart é visto pela crítica especializada como um dos maiores compositores do Ocidente. Conseguiu conquistar grande prestígio mesmo entre os leigos e a sua imagem tornou-se um ícone popular. Thank you. Ludwig van Beethoven, batizado em 17 de dezembro de 1770, morreu em Viena a 26 de março de 1827. Foi um compositor alemão do período de transição entre o classicismo, século XVIII, e o romantismo, século XIX. É considerado um dos pilares da música ocidental, pelo incontestável desenvolvimento tanto da linguagem como do conteúdo musical demonstrado nas suas obras, permanecendo como um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos. Como observou o crítico alemão Paul Becker, que viveu entre 1882 e 1937. O resumo de sua obra é a liberdade política, a liberdade artística do indivíduo, a sua liberdade de escolha, de credo e a liberdade individual em todos os aspectos da vida. Thank you. edição de Beatriz Dias e realização de Beatriz Roquete e Sara Ferreira.